Vou trilhar, vou vencer, vou chegar no topo disso tudo e no fim comemorar. Vou brindar com os meus parceiros, firmei um bom combate, cheguei entre os primeiros. Vários sonhos, várias vidas, vários flows, vários puta, várias minas, vários hoes. Um só Deus, tudo sabe, tudo cria, te dá minha vida, escreve minhas rimas. Vaidade, é tudo vaidade, no mundão tudo passa, tudo é fase. É muita luta, várias almas convertidas, a luz no fim do túnel, pra quem não viu saída. Quando eu rimar, que seja pro Senhor, saia brasas da minha boca em forma de louvor. Cheio de unção e muito avivado, que este som toque os ricos e também os favelados. Ó Senhor, ouve o meu clamor, faz em mim o rio de amor. Restitui a esperança, a ti entrego tudo o que sou. Ó Senhor, ouve o meu clamor, faz em mim o rio de amor. Restitui a esperança, a ti entrego tudo o que sou. Por caminhos tortuosos percorri, sem tempo de lamentar, tive que sorrir, pra fincar na história desta geração, aliados do Senhor como direção. E é por vocês que prossigo na caminhada, faço da rima minha palavra em letra cantada. A quebrada curtiu, geral entrou no clima, jogou a mão pra cima e teve mais autoestima. E é por vocês como nós que sonhou um dia e teve reduzida a zero sua expectativa, e foi além do que o mundo imaginava, mas foi nobre em render a Deus a graça. É pelos loucos de raciocínios que confunde os sábios, e na loucura de sua fé agrega vários. Foi programado o recomeço, segue fazendo a diferença. A geração de Samuel vem de bermuda e bombeta. Ó Senhor, ouve o meu clamor, faz em mim o rio de amor. Restitui a esperança, a ti entrego tudo o que sou. Ó Senhor, ouve o meu clamor, faz em mim o rio de amor. Restitui a esperança, a ti entrego tudo o que sou.